Então, a qualidade da prece, a gente encontra sobre esse texto, né, vamos dizer assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis. Então, eu vou ler um pequeno texto que é do item 22, que fala assim: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assimilar a sua vida voltativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas tão poucos são os que sabem orar. A vossa prece deve conter o pedido das graças que necessiteis, mas que necessiteis na realidade. Inútil, portanto, pedi ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhes que vos conceda os bens mais preciosos, que é o da paciência, da resignação e da fé. Está no Evangelho, então, neste capítulo do Pedi e Obtereis, no item 22. Então, que a gente saiba realmente o que nós necessitamos. E o que que nós necessitamos mais? É essa paciência, é a resignação dos fatos que acontecem na nossa vida, é termos fé, é termos coragem, é confiar nesse Pai maior, né? E não é pedir que Ele tire dos nossos caminhos obstáculos, que Ele tire os problemas da nossa vida. Não, é pedir que nós saibamos enfrentá-los sem revolta. Porque os problemas, os obstáculos que nos surgem na nossa caminhada terrena, são para o nosso crescimento espiritual. Se a Terra é uma escola das almas, para que possamos evoluir, seria a mesma coisa que o aluno pedir para o professor não aplicar a prova e querer passar de ano. Assim é a nossa vida, em que nós tenhamos sim os nossos problemas que nós tivermos que enfrentar, mas que a gente enfrente de cabeça erguida. Eu sei que muitas vezes a gente até dá uma tombadinha assim, mas que a gente possa, né, se reerguer e confiar nesse Pai maior. E não tem um caminho melhor que não seja a oração, que não seja a prece. Então a gente se sintoniza através da prece com os amigos espirituais, com o nosso Pai. A gente faz esta conexão quando estamos com o coração puro, né? Com o coração limpo, porque também não adianta nós orarmos e pedir que Deus nos auxilie, nos restabeleça a fé, a coragem, se nós estamos com o nosso coração envenenado por sentimentos ruins. Em São Marcos diz assim, ó: quando vos apresentardes para orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai vos perdoe, que está no céu. Também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está no céu também não perdoará os vossos pecados. Então, é ter este coração limpo, né, que eu falei, sem ter mágoa, sem ter ressentimentos, procurar, né, estar com o coração puro no momento da oração, né, no momento de nos elevarmos a Deus. Porque o não perdão, ele nos enferma, ele nos adoece quando nós não perdoamos, quando nós não conseguimos nos libertar daquelas mágoas. Se pedirmos perdão, nossas preces chegam mais bonitas, mais limpas, nas mãos dos benfeitores que vão encaminhar a Deus. Porque às vezes a gente pensa assim que as preces chegam tudo direto a Deus. Não, normalmente as nossas preces chegam aos benfeitores que vão encaminhar a Deus aquele nosso pedido. Como é que nós falamos com o nosso pai carnal? Nós falamos com o nosso pai com simplicidade, quando nós precisamos de alguma coisa, não é verdade? Sem grandes discursos, sem declamações, sem nada, nós chegamos e pedimos ao nosso pai aquilo que a gente quer que se realize. E Deus é assim, é nosso pai. Nós temos que falar com ele com simplicidade, com aquilo que está dentro do nosso coração. Porque senão nós vamos nos envaidecer e a nossa prece não vai ter tanto êxito como poderia ter. Depois de um dia de trabalho, quando nós chegamos em casa, no início aqui a gente falou que a primeira coisa que a gente deve fazer de manhã é fazer uma prece, né? Agradecer a noite de sono e, enfim, e pedir para nos preparar para aquele dia. E quando nós retornamos para casa, muitas vezes cheios de problema, porque os dias às vezes são bem pesados, né? Será que a nossa prece ecoa até os espíritos benfeitores? Se nós estivermos tristes com o colega de trabalho, se nós achar que estamos sobrecarregados, se nós estamos reclamando, chegamos em casa as coisas não estavam do jeito que a gente queria, será que ela vai ecoar desta forma que Deus vai receber, ou ela vai bater no teto e cair no chão? Muitas vezes não bate nem no teto, porque a gente acaba dormindo no meio da oração, não é verdade? Às vezes a gente está tão cansado que a gente vai orar e acaba dormindo. Aí ela não chega nem no teto. A maneira de orar para que a nossa prece tenha efeito realmente é nós nos mantermos com os pensamentos positivos, né? Termos bons hábitos. A prática do bem já é uma oração. O coração limpo, como eu falei, o nosso trabalho, a mãe que cuida do seu filho, ela já está orando. Aquela pessoa que está trabalhando no campo, ela está orando. Se ela está colocando a semente para germinar, ela já está orando. Tudo aquilo que nós fizemos de bem para alguém é uma oração. Tudo aquilo que nós fizermos de bom para a nossa família é uma oração. Então é dessa forma que a gente procura conduzir a nossa vida. Porque essa prece mais profunda, quando nós estamos com o coração limpo, essa prece que nos traz conforto, que nos traz aquele bem-estar, que às vezes até nos emociona. A gente está orando tão conectada com os amigos espirituais, com Deus, que a gente chega a se emocionar, né? Tem duas palavras que Jesus falou que ecoa bem para todos nós. Diz assim: Deus sabe. Deus realmente sabe tudo. Deus sabe se nós estamos tristes. Deus sabe se nós estamos felizes. Deus sabe do que nós necessitamos. Mas isso não impede de que a gente converse com Ele e diga assim: quais são as nossas prioridades? O que que nós gostaríamos de receber, né? Deus gosta que a gente peça, pois no Evangelho, nesse capítulo diz: pedi e obtereis. Então Ele quer que a gente peça. Não precisamos assim de, como eu já falei, de palavras bonitas, mas diretas. Nós que estudamos a doutrina espírita, que tentamos ser espírita, né? A gente sabe que quando nós desencarnamos, normalmente nós somos acolhidos pelas colônias espirituais, por alguma colônia espiritual, onde nós vamos terminar de tratar a nossa enfermidade, que nos levou ao óbito, ou onde nós vamos tratar sequelas de algum acidente, de algum desencarne mais violento, mais agressivo. E a gente estudando o material, né, espírita, a gente sabe que existe 20 colônias espirituais sobre a Terra. Elas são divididas por regiões. Os estados são 26 e mais o Distrito Federal, né? Mas elas são semelhantes estados, as colônias espirituais. E dentro delas, sobre cada cidade, principalmente cidade polo, que são cidades maiores, que eu vou citar Porto Alegre, Caxias, São Paulo, enfim, né? Tem mais colônias espirituais menores. Quem lê o Nosso Lar sabe que a colônia Nosso Lar está sobre o Rio de Janeiro. E tem, por exemplo, isso é por regiões. Deve de ter uma colônia espiritual sobre Caxias, que abrange toda esta região pequena daqui. Para onde são os encaminhados espíritos que desencarnam nessa região? E tem a Casa da Prece, que é sobre Aparecida do Norte, que é lá onde o pessoal muitas vezes vai à Aparecida, né, para fazer as suas orações, as suas preces. E tem um personagem que agora me falha a memória, eu não sei se é do livro do André Luiz ou das obras do Lissérgio, que ele foi levado para a Casa da Prece, essa que é acima de Aparecida do Norte. Aí quando ele chegou, ele perguntou para o mentor dele assim: e estas luzinhas que estão subindo da terra para cá, para a Casa da Prece? Aí o mentor dele disse assim, né, isso são as orações, são as preces que o pessoal está fazendo lá em Aparecida hoje. Aí ele disse assim, mas umas luzinhas são menores que as outras. E aí ele reforçou isso, da importância da gente ter assim o coração limpo na hora de orar. Aí ele disse assim, mas tem umas luzes que passam direto, que não chegam aqui na casa da oração, que passam que nem foguete, né, direto pro... Aí o mentor dele disse assim para ele, estas orações são daquelas pessoas que têm o seu coração totalmente limpo. Essas orações... Essas luzinhas que tu tá vendo são pessoas que têm fé, que confiam, que acreditam, que não vacilam, que não duvidam que o Pai está presente em suas vidas cada dia. Essas passam direto, porque as outras chegavam assim na casa da prece e os mentores vão classificar, porque com certeza não adianta nós pedir que o nosso time de futebol do coração vença, que não vai resolver nós fazer as preces, que não vai chegar lá, porque Deus tem coisas muito mais importantes do que esses pedidos, assim, estou dando apenas um exemplo. Mas que sejam preces, assim, daquilo que realmente a gente necessita, que é a paciência, a tolerância, o amor ao próximo, a prática do bem, essa sim, com certeza vai ser acolhida pela espiritualidade maior. Muitas vezes a gente não tem a resposta da forma que a gente gostaria, mas tem da forma que Deus sabe que é melhor para cada filho seu. Porque a gente não sabe, mas Deus sabe.